Atención, poñan señor, no que yo llevo a contar. A copriña dos mangantes que fala toda a verdade. Coitada da nosa España, como ela ha de madrar, mantén a tantos mangantes que non queren traballar. Falarei dos labradores, que os outros son maus de contar. Por haber tantos na España, eu non lo sei diferenciar. Falarei dos labradores, que a xente máis esclava que hai, pero agora xa se remontan e non queren traballar. Xa empezan na de crúa, por non quereren labrar, vamos dos que ten tratores que lle vayan de cruar. Na vima xa quento sur, xa nunca queren vimar, e todo foi disculpa que as vacas lle queren moscar. Pobres leiras dos mangantes, que mal elas van a andar, como o trator non as labre, pronto quedan a empolar. Despois xa ven a erva, as viñas non queren segar, todas as máquinas cai, xa andan a pesturar. O que ten as maquinarias xa pon a funcionar, e a erviña dos mangantes xa lla vai a mandrollar. O mangante e a gadán, moi mal se deben levar, que por boa que se haga daña, o mangante cuela non quer serrar. O coitado dos mangantes, antes de chegar a ser, van buscar os portugueses alá ao seu Portugal, por mor das quatro paiñas se les queren desegar. Os portugueses contestan, a ver quanto vou gañar, que ahora menos das 500 paia eu non vos vou contar. Entonces o mangantinho, todo o que lhe piden dá, por as suas quatro paiñas que ele non queria chegar. Acordan os portugueses, o ver que os van a buscar. Dicen vamos lá para a España para os mangantes estafar. Já forman as suas quadrilhas, entre mancos é tolhido. Dicen que ao chegar à España, todos ganhamos o mínimo. Xa tamén os portugueses, moi contentos a cantar, os cuartos dos mangantinhos para as vermaus van a pasar. O portugués na segada, solo pide, solo vende, viña viño a ringalleira e tamén bo mantimento. Viño viño a ringalleira e non nos falta o mantimento, que a segada dos mangantes era se fará co tempo. Xa veño as mallas, son cousas de reunión. Ali se a manganta ou non sea, na aire está para o sur. Nas mallas todos somos mangantes, todos temos que pagar. E nas épocas de agora xa naire sabe fallar. Despois ven a sementeira, non fan máis que madruar. Non é por sacar grandes xeiras, nin por querer traballar. É porque a media mañá, cando o sol empeza a cantar, xa se queren vir da casa a sombriña a descansar. Mais tarde vem as matanzas, alá por mês de Natal. Para entonces xa non hai mangantes, xa todos somos igual. Ali todos reunidos, no carracheiro do lar, juntando os nosos pontinhos e a botella sin parar. Un tempinho das matanzas, propio do mes de Natal, e se chama o bon tempo, aunque nele este a nevar. Dos patrões das matanzas, este tamén é verdade, traballinho dan-nos pouco, e a botella sin parar. E esta é a copla do mangante, que o Pepe a descobriu, a não ser o corpo talento, vamos pôr com ela mantinho. Esta é a copra do mangante, que o Pepe a descobriu, a não ser o corpo talento, um pouco nela mantinho.